Poderoso sim, eu dependo dele sim, vivo bem feliz com Cristo em mim. Há um Deus poderoso sim, tu dependes dele sim, viva bem feliz com Cristo em ti. Meu Jesus Cristo, meu amigo, meu abrigo, meu Cristo, Jesus Cristo, meu amigo, meu abrigo. Hoje está aqui, se quiseres poderás sentir, tudo o que Ele quer é te fazer feliz. Se tu creres, meu querido irmão, poderás sentir a sua mão, pois um dia eu a sua mão senti. Meu Cristo, Jesus Cristo, meu amigo, meu abrigo, meu Cristo, Jesus Cristo, meu amigo.